O começo foi de água, tudo começou em água e tudo se derrete e se acaba em água. O espermatozoide não é uma goma. Daí surge o ser humano e assim todos os seres. Tudo é goma dura transformada, e por ser fluido, acaba em nada. Então, todos os corpos são fluidos elétricos e magnéticos, por isso, não existindo sol não há calor, não existindo o calor não há fluido, não havendo fluido não existem seres. E assim, o fluido tudo é, e os seres nada são, porque se acabam, se transformam naquilo que eram, porque nada se acaba, e sim, tudo se transforma, devido serem deformados. Hoje é novo, amanhã é velho, está aí a ação dos feitos dos fluidos.